amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Aô, paixão! Repertório mais apaixonado! Ao vivo em Alagoinha, viva Bahia! Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Deixa, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Acácio CDs. Pedro não ama mais ninguém, mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta toda em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Sofrência, sofrência. Chama mais um, bora, nego.